estou com essa, essa prisão. Sim, se continuar a aproximação, aguarde autorização de voo. Sim. Você confirma se a luz de tráfego está lá, certo? Ah, sim. Seria o número 1. Pois você, só não está visual para o ponto da sala dentro, já está exposta na 1, certo? Sim, se eu informar mais, só vou ir aqui a recancelar no 2108, autorizado por cima direita, por cima 7, estamos na final. Botaremos final, né, Juan? IPTA, por isso. IPTA, sim, com autorização no 7, vento 08, 0 graus, 1, 3. Thank you. torre, corrigindo, me chame pronto, ponto 0, que é 0090. Thank you. Seria Foxtrot, Alfa, Índia, Portão, 01. Hotel 74, ao estacionário Ibricó. passou. Foi, bom, cara, que você está chegando a porta aí, que você está fazendo mais ou menos. saber se já levou mais um 4500, se quiser, mas a gente estava dando agora ou não. Chegada do avião para o 060, aqui em cima do 09. Oh my God.